estilo, cada um com sua cor, mas todos com objetivo fazer rap por amor. Entre becos e viela, a nossa voz ecoa, então favela grita aí. É nós mesmo nessa porra, traficando informação, rap e AL na cena, batendo na mesma tecla. É guerra contra o sistema, nós não teme as algemas, preparo 288. Contrariando tudo, tô aqui firmão no jogo. Zona Oeste é o rap se alastrando, pode crer. Não quero fazer história no país que poucos veem. Sem pagada e popstar, sem rótulo, sem treta. Não sou underground, gangsta bate cabeça. Não vem com essa, dizendo que não pode. Os verdadeiros aqui que são, mas não tão em busca de pop. Favela do convicto, inimigo íntimo, mostrando compromisso. Rap pra mim é imã. Entre de cada biqueira e a rapa do cadeão. E pelas ruas salvão as quebradas, colina dois buracos, colibri baixada. E que essa matança toda termine pelo clima. Sinto quem vive no crime morre pelo crime. A paisagem é mil grau, a justiça desigual, e a família tá na ativa. Paz, quem busca paz na minha periferia. Entre becos e viela, nas ruas de barros, longe da selva de pedra, onde a voz ecoa da favela, na certeza que a união é força, que a batalha honesta muda a vida de qualquer pessoa. Nas rimas, né? Com alma pura estou na luta, na guerra ou na paz vou mantendo minha conduta. O rap é compromisso, já dizia Sabotagem. Se escolheu esse caminho, então não viaje. Entre becos, demorou somar, firmar. Pela ordem, IDS tá no ar, junto no mesmo corre. Pela paz, por justiça e por que não a liberdade, dignidade, lealdade, por que não a igualdade. Isso aqui é um gueto e merecemos respeito. Com honra de ser favela, firme bato no peito. Minha pele preta, cabelo crespo, não se vende e não tem preço. Mantendo a essência entre as vielas e becos. Entre becos e vielas, minha ideia vai além. O conceito prevalece, respeito é pra quem tem. Na pobreza, na miséria, até que a morte nos separe. Se tem algo a reclamar, fala agora então se cala. Meu casamento com o gueto não começou agora. A aliança já foi feita em pró de quem chora. Pela favela, pelo pobre, né? Principalmente contra os pregos engravatados que agem em consequência. Diretamente do Denilma, pra zoar o clima. Acionaram os meninos pra somar com essa quadrilha. Pó do gueto da favela, tamo junto, firmão. Inimigo declarado do sistema, aqui Romão. Entre becos e vielas, entre becos e vielas, entre becos e vielas, entre becos e vielas, entre becos e vielas, entre becos e vielas, entre becos e vielas, entre becos e vielas. Satisfação, meus irmãos, Johnny Brown em ação, diretamente da ZO pra esse mundão. Cabuloso, injusto, governado por vermes, filha da p. Tamo na contramão, somando com os parceiros, Gert e Fúria. Nos palcos, nas favelas, entre becos e vielas, eles, elas, envolvidos na guerra. Contra o sistema opressor, então que gira o tambor. Plá, plá, plá, plá, plá, plá, é o terror que chegou. É, em forma de onda sonora, com ideias contundentes, que não aguenta crânio estoura. É o rap que bate forte nas quebradas, em prol dos excluídos. o bonde aqui não para. Tudo nosso demorou, que não for vou conquistar. Se já no beco ouvi ela, minha voz não vai calar. Sempre pra representar, e tá tudo dominado. Firmão, a milhão, até que provem o contrário. Chega junto, é necessário, fortalecendo sempre a cena. E a voz ecoa firme, sou inimigo do sistema. Eu não vou usar algema, quero ser livre pra viver. Se é apologia, promotor, vem me prender. Entre becos e vielas.